Thank you. ilusão, tasca encantos que fascinam meu coração. Encantos meus que vêm para lançar um pouco mais aí. Oh, noite negra no olhar de Paris. Diz-me que vem mais Maui, Maui, Maui. Se você vem me mostrar e mostrar por você, é o dia da mentira, a ironia que é feia. Tem mais que coisas que vem pra deixar. We become so jealous, like